7, condições de seguir com base curta para 17. Regras visuais aos 10, segue para 17 com base pela direita, reporte base para sinal. Controle de base para sinal, central de novembro. 714, decolado aos 10, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, controle azul, 714. Taxi o hotel, ao estacionar a frequência livre. Utilizar o cruzamento imediato, estacionar a frequência livre, 00. Estação feita foi decolagem de Salvador e pouso em qual localidade? Terra Índia com Índia, a princípio eram 20 minutos com 3 horas e 10 de autonomia, mas vai efetuar o sobrevoo de 2 horas e 40 e aproveitando a autonomia o mais que já comeu. Para regresso a Salvador em mais 2 horas e 40, hora certa no 310. No 310 presente, mais que já comeu o cliente. Controle Salvador, Buenas, azul 27 no 4. Estimado 1 minuto devido à aeronave menor desempenho decolada à frente. Aguarda, minha senhora. Azul 27 no 4. Ele no perfil da MOMA, restringe 3 mil pés, azul 27 no 4. 27 no 4, está cancelada a restrição de altitude, subiu uma tendência. Subindo direto para 160, azul 2794. Três no ano, livre decolar da 10, vento 160 graus com 99. Inicial 63, vamos. Pouso para o final da 17, curta. 7, horas novembro, livre pouso na 17, vento 160 graus com 99, altímetro no 0 no 9. Livre pouso para a 17, para a 0 no 0. 770 da azul, está no ponto de espera. Tente manter o ponto de espera. Foi gol no 630, bom dia, a 2.5 de certo. Bom dia, gol no 630, reporte externo. Reportará. Bom Salvador, é o Forçário 01, conversa no ponto. Prossiga. Abandonado no ponto de espera, 2 minutos para o início do táxi, está no ponto de espera. Tente. Sete no quadro, vou em Momo. Momo direto, 7 no quadro. 7 horas de novembro, solo ao 13, autorizado backtrack, a parte livrando. 9-6-3-1-1, decolado ao 13, controle 120, decimal 8, com voo. 208, voa 6-3-1-1. Controle Salvador, bom dia, 631 da Ouça, né? 6-3-1-1, bom dia, contato radar, subi mantém nível de voo 360, via da EL. 360, da... presente, pode voar Leda ou Móxima? Autorizo Leda após 2000, 6-3-1-1. Leda após 2000, 6-3-1-1. 3-8-5-9, chame centro Recife, frequência 1-2-1-8. 1-2-8-8-3-8-5-9. Salvador, approach control, Brazilian 4-2-5-9-1, good morning. Brazilian 4-2-5-9-1, good morning. Qual identification cleared Mari? Via Mari. Arrival descendant 2 for level 050. Altimeter sighting now 1019. Cleared 10-0-5-0 via Mari arrival. Altimeter 1019 at 2591. The 42591, fly direct to Mari. Direct to Mari now, Brazilian 42591. Zero, solo 1 no meio, livre à direita, solo 121, decima 1. 121. 2714. Prossiga. Estava na sessão de desinformação à direita e após daqui a 10 milhas, auto, se for facilitar, agradece por de barreiras. Passivo está autorizado, visa azul 2714, aguardando coordenação com centro para voar a barreira. Ok, muito obrigado, azul 2714. Tente, tem estimado? Um minuto. Tente. Alfa Juliette, ponto 03. Alfa Juliette 3. A linha de escola de Achalha, azul 2770. Autorizado, vento 170 graus com 8 nós. Autorizado, barreira. Autorizado, barreira, já pode desvio, azul 2714, muito bem. Passado de Salvador 18 milhas de Nordeste, está presente com frequência livre para auto-coordenação. Chame o controle. Frequência livre da presente. Por favor, eu vou tomar mais. Para Serra Bravo, Serra Papá, Congonhas, autorizado, via, Pesulu 1-0, Pubávia, Pesulu 1-6, o restante conforme rota. Nível 360, saída, Tael, Leda, Mótica, decola pistão 1-0, primeira curva à direita, código 5524, controle de saída 1-2-0, decima 8-0. Correto, 1621, o 1621 não confirme, transporta a delegação? Chama pronto, pushback, acionamento, gol no 621. Controle Salvador. Azul 2770. Perfil da Coral. 2770, bom dia, contato radar. Tudo mantém nível. Quero via Coral. Coral, a senhora solicita quando possível voar direto Coral, da presente? Autorizado após 2000 Coral. Após 2000 Coral, 2770. Na 61, fora do solo 20, aguarde transferência para o controle. Aguarde transferência para o controle, o 01. T01, tem alguma restrição de separação com outros voos visuais no setor? Clear descent, 2010-19-2591. Controle solicita se tem restrição restrição de separação com voos visuais? A priori não. Grato, estamos aguardando ala. Force 2591 cleared, final. Electric 3-1-1-0, report on the localized course. I report, President Force 2591. Litoral sul de Salvador. Reporte quando visual com o local de pouso. Reporte quando visual no Forçário 01. Aérea 01, acione código 0121. 0121. Hotel Salvador, azul 2590. Forçário 01 no controle. Série 01 no controle, voltando. Força Aérea 01 no controle, voltando. Prossiga, controle. Sim, temos um helicóptero na região que intenciona o voo, o seu voo. Existe alguma recomendação de separação com aeronave visual, helicóptero, que mantém o voo pairado na região da Rótula do Abacaxi? É, só mantém afastado. Qual a distância? T-065, livre decolar, dono 0, vento 170 graus, como 0 nasce. Livre decolar, dono 0, vou 0,065. Chamada Bandia, gol 9539, chamar a interpretação do Paulo Congonha. Evolução no setor da rotação da rótula do abacaxi, desci e curva à esquerda, tome o rumo sul de Salvador e permaneça na região do Meridian. É isso, vai ser passado na região sul e já está no próximo aeronave, vamos na boca. Força 01 no controle. Na escuta, prossiga. Acione o código 0121 na posição normal e reporte na vertical do local de sobrevoo. 25, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Era uns 10 minutos do voo no 9539. Sim, se reporte quando pronto. 050, via chegada a Mário, estou o time, estou no 099. Identificou via Mare 10 para o 050, 109 Nautilus, 2590. Controle Salvador, 24207, informação. A 207, a sua identificação, autorizado, chegada bom, desço para 4000 pés, via chegada, explotímetro no 09. 4000, via chegada bom, 3019, 4207. Controle Salvador, é o voo 1065, perfil da EL. 2065, contato radar, suba via saída da EL, para o nível 360. Da EL 360, sem restrição, vai. O Romeu Charlie, prossiga. Gente, Capitão Erlon, confirma tempo de voo e PLB? A gente desça para 2.500 pés, o altímetro no 099, fio visual com Feliz Santana. Força aérea 01, acione 0121. Alfa Juliette, prossiga. Gente, Zulu Alfa Juliette mantém o nível 095, referência de visuais, o altímetro no 099, prossiga direto pelo Feliz Santana. No quadro da Azul, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1288, hotel 260, boa viagem. Pronto, é o hotel, tá bom? Então, meu Golfo, mantém o litoral. Vai manter, poderia confirmar que vai ser o sobrevoo da Tala. Aguarde. Established to 591. 591, complete approach, contact now Salvador Tower, 11895. Tower 11895, to 591. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, não prossiga, corredor axé. Corredor axé, 1-1. Salvador Tower, morning Brazilian Force 2591, establish. On localized course, landing gear down and locked. We have a 1810 inside. Good morning, Brazilian Air Force 25901, clear to land runway 10, wind 180 degrees with 12 knots, QNH 1019er. Clear to land 2591. Sério, a 01 não é escudo do controle, Salvador? Controle azul 40-4207, necessita um pequeno desprezo, pedido de informação, já retorna ao PC. Autorizado. 207 graus. Hotel Romeu Golf, confirma o local que devia sobrevoar. Local de sobrevoo é exatamente o Bela Vista, da inauguração do metrô. Paz. Paz, a volta. Hotel Salvador Azul 2590. 590 da Azul, desça para 4.000 pés, altímetro no 09. 4.000 no 09, o senhor está, pode manter high speed em TAP, o 2590. Com November, autorizado Serra Bravo Mike Oscar, via conforme rota do plano de voo, nível 350. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Decolagem pistão no zero, curva à esquerda após decolagem. Transponder 5531, controle 120, decima 8. Tranquilo, Desça para 4000, ajustou o altímetro 909. 4000, 1019, 4200. Cruza 150, voo 9065. 2065, passa nível 1960, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alternando 1-3325, boa viagem. 251-1325, obrigado. Meu Charlie na escuta do controle. Bravo Romeo Charlie na escuta do controle. 2, vacate to the left, taxi via Hotel Military Apron. Vacate via Hotel to Military Apron, 2591. Gente, informe que usando 025, caso não receba o controle, modifique a frequência para 2345 para coordenações com os tráficos de Feliz Santana. Serra, autorizado para Serra Bravo, Mike Oscar, via conforme rota do plano de voo, nível 350. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5536, controle 120, décima 8. 350, autorizado, Mike Oscar, rota do plano, saída da Puca, Jamo, Aracá, Bruno 648, portão 04, chame pronto, se tiver encionamento. Prossiga. Tem alguma informação para o sobrevão? Sequência livre, Romeu Charlie. Hotel Romeu Golf está livre para seguir para a área da inauguração. Atenção do helicóptero Guardião, o helicóptero do estado da Bahia, sobre o setor, ok? Então, só acontece, vai iniciar o sobrevoo, mantendo 500 pés de separação da outra aeronave, no Hotel Romeu Golf. Guardião 01 no controle. O guardião está visando com o tráfego às 10 horas. Gente, guardião. Azul 4207, reduz a velocidade para 2190 nós. Azul 4207. 9539, livre acionar reporte, tá? Por meu pé, vai descer para 500, AGL mantendo a Arlo, Mike, filhote Romeu. Gente, vou na proa da rotatória, Mike, filhote Romeu. Mike, filhote Romeu tem intenção de manter sobrevoo sobre a estrada do Coco, 500 AGL. É, alguma restrição para o Mike, filhote Romeu? Então mantenha o sobrevoo da estrada do Coco, informe a 3 milhas do aeródromo. Formará 3 milhas de visual com o aeródromo, Mike Filete Romeu. Turbo 621, número 2 do setor, a nave da companhia na remota já... O STEC não me escuta aguardando. Sério, o time está no 09. 3.0019, azul 4207. Estabilizado o localizador, o azul 2590. 2590 da azul, complete aproximação. Chame torre 11895, bom pouso. Torre 1895, azul 2590. Torre Salvador, azul 2590, estabilizado o localizador, na sua escuta. Azul 2590, livre pouso na 10. O vento é 170 graus, 109. Livre pouso na 10, azul 2590. Salvador, azul 4207, autorizado, beleza? Autorizado, ILS, desça para 2000 pés, informe no localizador. Ajustou o time, estou na 09. 10-9019, autorizado, ILS, azul 4207. Azul 2770, controle. A 54 milhas do oeste de Salvador, mantenha o nível 1960, serviço radar terminado, chame agora o controle ILS, de frequência 120.10, boa viagem. 1201, Lua 207, informa o tráfego, posição de 1 hora, 2.4 milhas, mantendo 500 pés na nave helicóptero. Lua 207, 500. Localizador visual, Lua 4207. Reduza para aproximação com o 4207, chama agora a torre 11895, bom pouso. Para a aproximação 1895, azul 4207. Obrigado. Bom dia, azul 4207, 2 milhas para Estela. Agora de pista livre, azul 4207. Sua escuta, 4207. Enviado táxi via parte 1, da sua Índia, até o ponto de espera pista no 0. O ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 09, em bom voo. Parte 1, Bono 621, coordene com a equipe de solo, após liberação da aeronave a cauda, livre de acionar reporte táxi. Liberação da aeronave a cauda, autorizado, reporte táxi. 2.500 pés com referências visuais, informo, atingindo 2.500 pés no visual com Feliz Santana, Juliette, do Lu Alfa Juliette. Juliette, 2.500, apontará o visual com Feira. 219-2590. Sol Salvador, azul 2590, livrando na Fosso. Azul 2590, táxi Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador 2590. Salvador, bono 630. Bono 630, aguarde cópia, prepare a saída PUCA Transição Caju. E 48, coordene com a equipe de solo, pode passar a aeronave da companhia retaguarda, autorizado para o espectro, andamento reportado. Pode passar a aeronave da companhia autorizada, se quiser. Vou matar. Vou pegar a sua. Gol 1630, copia? Autorizado Serra, Bravo, Romeu, Foxtrot, via conforme rota do plano de voo, nível 370. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, decolagem pista 1-0, curva esquerda após decolagem. Transponder 5-5-2-2, controle 1-2-0, decimal 8. O número 30 correto, portão 3, chame pronto, estiver em funcionamento. Está na vertical da estrada do Coco, agora próximo através da cabeceira 28. A intenção é o cruzamento do A10 para o setor sul, para se manter em sobrevoo sobre as cabeceiras, o Mike Filete Romeu sem interferir. Ok, Mike Juliette Romeu, mantenha a vertical da estrada do Coco, aguardando para o cruzamento do campo. Informa o 737 da Gol que irá decolar agora, da 10. Aviso com a aeronave em toque e o aguardo o voo para decolagem mais filhote no meu, informa através da torre. Ok, através norte. Olá, 621 no táxi inicialmente, tenta através do portão 05 aguardando. Salvador, bom dia, 4207. Azul 4207, bom dia, taxi lento via Alfa, mantém a posição antes do ataque 3 de leste, aguardando para ingresso. Taxi lento via Alfa, mantém a posição antes do ataque 3 de leste, 4207. Você vai manter a posição, vai manter o sobrevoo aí do setor norte ou vai cruzar o campo agora? A intenção de sobrevoo no setor sul, mais filete Romeu, já aguardando o setor norte para cruzamento. Está autorizado o cruzamento do campo, mantém o setor sul. Está presente iniciando, mais filete Romeu. Sorrigo 939, ponte saiu no zero pronto. Pegou 9539, Alim mantém, 1-0. Alim mantém 1-0, 9539. O 9539, ao alinhar sem livre decolagem da 10, vento 190 graus, 109. Livre alinhar, sem decolagem da 10, com o 9539. Salvador, hoje, T140, aguarde para início pushback, duas aeronaves irão taxar a retaguarda. Me escuta, guarda. Mike Filete Romeu, mantenha o setor, informa a aeronave da Gol decolando, após decolar, curvará à esquerda, à direita, o Mike Filete Romeu. Sim, a gente vai se manter sobre o continente, o Mike Filete Romeu, sem invadir Orla. Autonomia 4894, confirma autonomia alternativa, por gentileza? 2 horas, autonomia alternativa, com pessoa. Sim, Range taxi via Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 019, bom voo. 019, voo no 621, segue na nave da companhia via taxi via Índia até o ponto de espera pistão no 0, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 019. Companhia Índia, torre 019. Controle Gol 9539, passar 1400. Gol 9539, contato radar, sul para o nível 360 via saída da EL. 360 via da EL, Gol 9539. Direcionar reporte faz. Coordenação de sol após o estacionamento da aeronave da Zona 01, autorizado o caminhão no controle. Salvador. 48 autorizado decolar da 10. O vento é 190 graus, 09 nós. Cada linha decola 10. Delta Maquila, acione transponder 0233. Pegou no 621, não quase acompanhei a linha e mantenho no 0. Polo Gol Furno 630, fiz estacionamento no 633. Gol no 630, número 2 no setor, a nave da venta no 02 já autorizada, não me escuta aguardando. Estou aguardando, bom. O Delta Maquilo, confirma o nível que solicita para Salvador? Ok, sob regra, instrumento ou visual? É, sua então para 2.500 pés, estou o altímetro no 09, informe 20 milhas fora de Salvador, Delta Maquila. Tepato 8 decolado aos 49, controle 1208. Controle 208, estou no B48. Salvador, Gol 642, bom dia, decolando. Bucajama, Aracaju. Gol 648, bom dia, contato radar, supra ao nível 350, via saída PUCA. É, autorizado lá na praia de PUCA, Gol 642? Autorizado, PUCA. PUCA, obrigado, Gol 642. Decolagem autorizada, da 10, vento, 180 graus, 099. Decolagem autorizada, pista 10, 62. Sou Salvador, Gol 648, se possível fazer na proa de Maceió e o nível 270 como final. Gente, aguarde. Agora, obrigado. O 9539 voa e Motiva. Motiva, obrigado, 9539. 6210, decolada ao 5-1, chame o controle em 208. Controle 208, 621. Solo Salvador, é o Golf India Golf? Golf India Golf, prossiga. É o Golf India Golf na posição 3 Romeo, do Pátio 3 para reboque da posição 07 do Pátio 1. Já Golf tem livre início de reboque no Pátio 3, reporte para ingresso do Pátio Principal. Livre reboque reportará no ingresso do Pátio Principal, Golf India Golf fazendo escuta constante. Bora, Golf 630. Golf 630, prossigo. Aeronave da Avianca finalizando a causa, tão logo a mesma libere e será autorizado. Tem de Paulo Cruzano 025, caso não receba o controle, frequência livre para chamar o a aeronave que não soube ver de Santana, ok? Meu, no 40, táxi via Taxi Índia até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 099, bom voo. Bom 9539, passa nível 190, chama agora o centro Recife, frequência 12251, alterna 13325, boa viagem. Centro Recife 12351, gol 939, obrigado, bom dia. Bono 630, autorizado, despegue, treinamento repostado. Autorizado, reportar ataque, bom 630. Bono 648, o centro coordenou que após Jamo pode voar Maceió. Após Jamo, Maceió, Bono 648. Salvador, botão 32, 96, informação 90. 3896, ação identificação, autorizado chegada a Mari, desça via, ajusta o altímetro no 099. Desça via, 19. Desça para o nível 050, 3896. Confirmado, desce via ou até o 050? Desça para o nível 050 na via, chegada a Mari. Ah, então, chegada a Mari. Sete, Hotel Romeu, prossiga. Sente, Oslete, Hotel Romeu, desça para 4.500 pés, está o time, estou no 099, voe na proa de Paripe. Bravo Delta, livre acionar, reporte táxi. India Golf, na escuta? Na escuta? Inicialmente prossegue o reboque até a metade do Pátio 3, aguardando para prosseguir. Sua aeronave já na posição 07, iniciando o acionamento para posterior táxi até o ponto de espera, ok? Ok. 685, alternando 2545, 1648. 40, decolada ao 56, chame o controle 208. 208, o Xenem 146. O Xenem 140, cruzando 1500 na Puca de Amucaju. Canel 140, contato radar, suba nível 350, via saída Puca. 350, via Puca, o Canel 140. Solo Gol 630 com 1228 a bordo, 3 horas e 27, alterna. 630, táxi via Tatuã Índia até o ponto de espera pistão no 0, quando lá a torre 1198.95, ajuste no 09, um bom voo. 1198.95 no ponto de espera, alterna, só gostar da laranja. Sim. Delta Marquiro, continue a aproximação, desça para 1.500 pés e forma visual com aeróbio. Bolo 621, passa nível 170, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, Bolo 621. Recife 251, alterno 3325, 621. 0, ponte esperada 1-0, próximo. Bolo 630, está autorizado a decolar da 1-0, vento 180 graus, 08 nós. Autorizado a linha de decolar da 1-0, Bolo 630. Turbo 1094, autorização Fortaleza com a November. Que é para Salvador não recebe plano a fio. Tem que estar em contato com a sala S. Direto a Papá. 094, informação November, copia Fortaleza 370. Sim, autorizado, Serra Bravo Foxtrot Zulu, via conforme rota do plano de voo, nível 370. Perfil de saída Momo, Cogibo, Proti. Decolagem pista 1-0, curva esquerda após decolagem. Controle 120, decimal 8, transponder 5557. Pesado 370. Decolada 10, curva esquerda na Momo, Cogibo, Proti. 557 transponder, 208 é o controle, Gol 094. Gol 094 correto, reporte quando o banco estiver aqui. Foi para o Gol 094. Gol 630, decolado ao 00, controle 208. Controle 208, gol 630. Mike Juliette Romeu, frequência livre, seu solo está 00. 00, frequência, entre. Para a chegada, estou o tímido no 09, desce inicialmente para o nível 090. Bolo 630, contato radar decolar, suba nível 370, via saída Puca. 370 via Puca, Gol 630. Prosseguindo descida, está 3896. 3896, desça para 2000 pés, estou tímido no 09, informe no localizador. 2019, botará no lote. Está livre a restrição 50? Autorizado. Juliet Paty Bravo Delta, Paty autorizado via Paty 1, Taxi Índia até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre em 118 decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Autorizado, Paty 1, Índia. 95, até mais. 0 da presente, autorizado, voar direto, Maceió. Maceió, avião para 0, já. Seu Romeu Golf, prossiga. Tem a gente prossiga para RMA e forma visual com ele ponto. Escorpião vermelho, vetoração para o ILS X-Ray, pistão no 0, curva à direita, proa 095. Nesta proa está autorizado a interceptar o localizador. Direita 095, essa proa, direto localizador, Forte Air. Forte Air. Forte Air, gol 094. O gol fim de agosto confirmando a posição 07, afirma? Afirmativo, posição 07. Entende. Chame a 140, passa nível 180, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545, boa viagem. 265245, foi para o Ocean 6140? Positivo. Obrigado, boa. E o acionamento, chame tá. Ou melhor, Juliette Bravo Delta... Livre decolagem da 10, vento 180 graus, 09 nós. Sua parceira, prossiga. Negativo, aguarde. Escorpião vermelho, desça para o nível 070. Passando até o 070, vermelho. Solo Salvador, é o Golf, India Golf, para informar o termo de redor. Gente, Golf, India Golf, frequência livre. Mande. Contato com 52 a bordo, 3 horas, Teresina, gol no 094. O 1094, táxi via Paty 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 10019. Paty 1, Índia lá no ponto de espera 10895, gol 10949. Obrigado. Controle, bom dia, o direto da Delta vem com o da 10, saída Conde, na sua escuta. Paty Bravo Delta. Suba para o nível 090, perfil Conde. É, eu da frente. Confia para o controle. Delta mais 07, é o hotel, Romeu. nosso controle? Está na escuta, vou dar uma volta. Então vamos manter o setor aguardando prosseguir para a RMA devido ao tráfego na final pista 17, ok? Mantenha a posição. Vai manter a 17, vou dar uma volta. Cajazeiras aguardando, vou dar uma volta. 109. E o ajuste é 1019. Confirmando, livre o pouso? Afirmo, livre pouso, 1-0. Vento é sul, 180 graus, 1-0 mais. Tem, você está 3-2-0. Delta Mike Kilo, chame a torre, 118-95, Delta Mike Kilo. Papa Tango Delta Mike Kilo, autorizado final no 7, aguarde autorização de pouso. Tráfego Airbus da TAM, já passou o estar. Eco para a Terra, já recebemos uma notificação. Com referências visuais. Me conta para ingresso caixa pregos. Atmosfera Gol no 094. Quanto? Desça para nível 050. 050, confiável. Manter o setor até o negócio. E frequência 12685, até 12545, Gol no 630. 2025-2545, Gol 630. OTAN 3896 informa que está sem localizador, ok? Ok, não recebe, confirme. Não, não recebe. Ok, gente. Tempo no controle. Papa Romeu, Golf de Flamengo, Colação 90. O uniforme Anki, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça via, ajustou o time, tornou 019 para o nível 050, desça para o nível 050. 050 via, autoriza a posição? O 094, a linha mantém no 0. Linha mantém no 0, o 094 é Gol. O Hotel Romeu Golf, o senhor vai pousar em qual localidade? Em Rimar, senhor, Hotel Romeu Golf. Ok, informa o tráfego na curta final da 17. É um tráfego de pequeno porte, é um Piper. Aproxime para enrimar, informa controlado. O Hotel Romeu Golf. Aí vai aproximar, informará no solo controlado e vai ficar atento à aeronave, o Hotel Romeu Golf. 3896, no solo aos 09, direita, 121 no decimal 1 no solo. Frente direita 211 no console. Informa que o localizador está fora ainda, ok? Ok, obrigado pela informação. A gente está passando aqui para o setor responsável. O TAN 3896. Ok. 110. Primeiro, direita 110. O senhor já passou o localizador, eu creio que não recebeu o localizador. Outra, a